2 Salvador, 10-0, décima última. 2-0, obrigado, bom dia. São 3-1-3, bom dia, contato radar, bom dia, saída de São João, no nível 3-4-0. São João, 3-4-0, São 3-6-3. Alfa 3, no campo agora no momento, sentido norte, com o meu pé. Autorizado, decolagem, mínimo 0, 1, 2, 0 graus, 09 taxa. Bom dia, sem identificação, deixa a via chegada da Bande 1 para 4 mil pés, ajusta a 0 por dia. tive condições visuais, reporta através do seu filtro. Azul 9269, submarino de voo 320, o centro autorizou direto de base. Voo 5893, informa o tráfego de posição de 11287 milhas como Nordeste, cruzando 090, descida para 4.737, companhia. Correu para as costas, foi na frente. 293, autoridade elétrica presente. Elétrica na presença, cola 893. Autorizado, 2000, ajuste a 0 no meio, autorizado final, procedimento de elétrico, 3 da pista 0, resposta obrigada. Chama agora o centro Recife, frequência 125, decima 1, no secundário 123, decima 8, com pouco. Correto, após o TAP desse dia para 2 dos pés, o ajuste Salvador no 0 no meio. Daí como número 2, trata agora na posição de 1 hora 9 milhas, está cruzando 5 mil, descida para 2 mil, até 3,7,7 e antecede seu curso. Frequência 128, última 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. Romeu Oscar Mike Yankee, Torres, 118, decimal 95, bom voo. Maria se espera de hoje pela direita. E agora as instruções para a direção do setor 97. Souza, pista no meio, tá 3. Pista 1 no 0, tá 3, 8, 9, 6. Fechando o contato, radar decolagem, sua via saída São 1, número de voo 360. Sua via São 1, 360, 2 anos, 7 anos. Autorizado, autorizado, LM, 5 0. 4, essa medicação, dessa via chegada com mais de 1 no nível de voo 057. Fechando, chama o centro de giro, frequência 125, décima 1, secundária 123, décima 8. Juliette Romeu, serviço H encerrado, afastado Nordeste Salvador, 68 milhas, mantém o nível de voo 090 e chama Aracaju, frequência 120.3, bom voo. Controle de eficiência, acesse com medo de tentar a frequência 131.3, que é do Aquim, mesmo em alterante com a inteira, a frequência está disponível para a coordenação dos estados. Federal 9923, desça para 4.000 pés, ajuste 10016. Chama agora o centro Recife, frequência 125.1, secundária 123.8. Voo 1230, chama agora o centro Recife, frequência 125.45, secundária 126.8, bom voo. 4 Torre, 1-8, decimal 95, confuso. 9-5. 207, eu tenho indicação de fazer chegada a bomba para o nível de voo 050. Oi, Salvador, bom dia, 1094, Fabricado IRS, 7800. Thank you. 5509. Isso até o Delta, prossiga para o controle. Gente, isso até o Delta. Consegue visual 510, voo próximo a 5, sem interferir com a final da novela. Liberal 9983, autorizado 2010, ajuste no 097, autorizado a final procedimento elétrico 2 da pista no 0, responsabilizado. Passa a mais 15 alfa, prossiga. Alfa, confirme o título de orçamento. Cliente, o Rosto 44, o Mike de Alfa. O Mike de Alfa tem autorização para sobrevoar nas áreas? Eu 407, Rio Salvador no 07. Papapá, mais 15 Alfa, como é que o documento que temos, não da ANAC, o aeronave que eu não consta aqui em autorizado agora as áreas. por gentileza. Mantenha-se afastado das áreas aguardando a autorização do controle. Federal 9983, informo o tráfego de um Robson 44, sobrevoando o próximo marcado externo, 500 pés, não interfere na sua aproximação, Federal 9983. Ciente 9983, completa a final, chama a torre 1 no 8 de 995. Federal 9983, torre 1 no 8 de 995, bom pouso. Azul 4207 para 2010, o azul 1007, reporte estabilizado. 83. Federal 9983, presidente de informação, avante disponível, azul 1007. 17, aguardando, Federal 9983. Autorizado, fundamental 1735, após Quebec